E aí, galera, eu sou o Guilherme Andrade. E aí, pessoal, aqui que tá falando é o Luiz Barbosa. Fala, galera, aqui é o Denis Vespasiano. E aí, moçada, aqui é o Arso Quintão. E está começando mais um Papo de Calçado. É, velho, esse ano vai dar pra Cleveland, não. Caralho. Esse é o, qual jogo? Terceiro? É, igual eles falou, velho, o time do Cleveland vai lá, custa fazer uma cesta de 2, aí o Golden State lá rapidão faz uma de 3 aí. Tá de quanto esse negócio? 2-0, Dom? Tá, a série tá 2-0. O Golden State. É, tem jeito mesmo não, filho, ó. 39-31 já. Que isso. E o LeBron, velho, o problema é que o LeBron joga pra caralho, velho. E o time do Cleveland não consegue chegar nem perto, velho, do Golden State. É, se eu fosse o LeBron, eu ia pro Cleveland. Tá doido. Eu ia pro Golden State. Tem que fechar a casinha. Ninguém mais nada, ninguém. Mas o foda, Luiz, que parece que o LeBron joga sozinho, doido. É. O Kyrie Irving joga muito também, velho. Ah, mas, tipo, o LeBron arma... Arremessa de 3, enterra, infiltra, ele faz tudo, pô. Faz tudo, né? Dá assistência pra ele mesmo se bobear. Toma toco, ele tomou umas pregadas no jogo passado, deu até dó, né? Então, Luiz, o que você acha? Como é que você tá vendo as finais aí da NBA, Cleveland versus Golden State? Então, a gente pode falar dos momentos dos jogadores, quem tá melhor no momento... passado, quem tá bom, quem que futuramente vai ficar bom, igual a gente fica falando aí do LeBron que tá jogando bem e o Curry que tá subindo, mas não vai chegar perto do LeBron, a gente, pô, vamos falando isso aí, velho. Por que que o Curry não vai chegar perto do LeBron? Ah, velho, porque o Curry tá velho já e o LeBron é um monstro, né, velho? Esse foi Curry, tá velho? Ele é da mesma idade do LeBron, né, velho? Acho que é 2 anos mais novo só. Ele tem acho que 28 anos. A posição dele também não é, né? Pra. Tipo assim, ele faz muita cesta, mas igual o LeBron já é mais ofensivo, né? Mais... Qual que é a posição do LeBron? É ala pivô? Ah, eu acho que é, velho. Acho que é ala pivô, velho. Ué, basquete da NBA não tem posição, né, doido? Stephen Curry é um armador, né? Só que o Stephen Curry, ele é armador, só que ele tem uma altura boa. Ele chuta bem de fora da área, né? O armador, tá, na maioria dos casos, faz isso, né? Mas tipo assim, ele dá muita assistência, mas também faz muito ponto, né, véio? Isso aqui. Ah, mas na NBA todo mundo chuta de 3, né, velho? É. Tem um punhado que não chuta bem de 3. E o LeBron tá meio que mudando o jogo dele, né? Ele era mais físico, né? Ele partia mais pro mano a mano. E agora não, agora ele tá dando mais passe. Ele tá chutando mais bola do meio, né? Do meio perímetro, que eles falam. Tem um pouco mais pra fora da área, né? Do lado de fora, chutando bola de 3. Até mesmo pra ele aguentar, né, velho? Porque ele já tem 32 anos já, né? É uma idade considerável já. Pra ele jogar no nível que ele jogava, ele tem que mudar um pouco o estilo de jogo dele, né? Basquete eu manjo quase nada. Eu gosto bastante, mas não conheço quase nada. É, eu também não manjo. Por que você gosta? Ah, velho, é porque a maioria das vezes tem jogo até o final, sabe? Sempre tem virada. É fácil o alcance e o resultado. Igual no futebol, se fizer 2-0, a missão é quase impossível. No basquete, até 12 pontos de diferença dá pra, sei lá. Até 20 dá pra tirar, fi. Na NBA, né, velho? Só pra mim, basquete é mesmo. O negócio que eu tava conversando, acho que com o Luigi outro dia, tava a gente falando, né, de basquete e tal. E eu joguei basquete um tempo na escola. A NBA, ela é muito diferente dos outros lugares do mundo. O basquete deles é muito diferente. Eles não priorizam marcação. Tava o jogo passado, eu tava vendo, os caras com 2 faltas no primeiro tempo, o cara já vai pro banco. Então eles preferem deixar que o outro time faça o ponto para correr atrás. Prefere correr o jogo, né, velho? É, evitar falta, né, para não perder, porque é igual o lance do demorar muito pra acabar, né? A NBA tem muito pedido de tempo no final do jogo. E se você tá sem os seus melhores jogadores nesse período, você, tipo, não tem como. Você precisa dos seus melhores jogadores. Não, eu boto fé que isso também tem a ver como a NBA é. Como é que fala? Tipo assim, não é, o NBA é uma instituição, né? O evento em si é maior do que o esporte, é um marketing, pra mim. Né, não, eu acho que, tipo assim, o evento em si tem que ser agradável. Lembra um pouco da da Premier League, tá ligado? Que a Premier League tem disso também, que tem menos falta, porque os caras têm, ainda que fala, tem... Eles são instruídos. Mais, eles são mais fair play pra jogar. Não, eles são instruídos a deixar o juiz, a deixar o jogo correr. Tem esse lance na NBA também do show, né? Porque a NBA chegou uma época nos Estados Unidos que ela quase, tipo, quase faliu. Não tinha quase nenhuma audiência e tal, não tinha muitos... Eu vi até uma reportagem no Esporte Espetacular, domingo passado, eles falando sobre isso. Não tinha muitos ídolos, assim, e tal. Até que chegou aquela rivalidade do Celtics versus... Boston Celtics e... Lakers, né? Não, Lakers. Achei que era Boston Celtics e Chicago Bulls. Nossa senhora, na época era massa demais também. Na época do Jordan? É, tinha um cara no Boston Celtics lá também, jogava pra caralho, esqueci o nome dele. Aí era tipo assim, era os dois, né, duelo dos dois. Eu realmente acho que os americanos manjam mesmo de fazer a porra do evento, né, velho. Tudo lá, velho, é pra agradar o público. Eles tentam agradar o maior número de pessoas possível, hein? Tipo, sabem fazer um espetáculo, né, velho. É isso. Tipo, o Super Bowl, assim, que... Até quem não gosta, não é quem não gosta, até quem não acompanha, quer ir no Super Bowl, quer ver, sabem vender, né? Eu não. Isso aí até rolou na Champions com o evento lá do. Acho que foi o. Como é que o nome dos caras lá, velho? Da Caipis tocou. Pai, eu acho pai, velho. Tanto é que. Você lembra do Gangnam Style, tá ligado? Você lembra? Psy. Teve um. No época estourou, eles fizeram um show, velho. Olha só, Lazio e Roma, tá? Era a final da Copa Itália, velho. Eles fizeram um show da torcida mais fascista do mundo, tá ligado? Roma nem tanto. Vai Lazio, velho. Botaram um coreano pra fazer, velho. As duas torcidas juntaram pra vaiar o cara, velho. É porque não faz parte da cultura dos caras, tá ligado? Querendo. Cada um é cada um, né? Ainda mais na Itália, né, velho? Que os caras são fanáticos pra caralho com futebol. Os caras é fascista. Aí o cara lá, vai. Né, Lazio, então. Não sei se vocês repararam na final da Champions, a torcida da Juventus. Aquele monte de cara com brinquinho, fumando um cigarro de boa, gritando, xingando pra italiano caralho. Italiano é máfia mesmo, filho. Te considera o maior jogador da história da competição? Depende, como quiserem analisar. É o meu quinto ano consecutivo que sou o melhor marcador desta competição. Sou o recordista também de gols desta competição. O melhor, não sei, se não sou eu que tenho que dizer, mas obviamente que a Champions é uma competição que eu gosto, em especial, e tem-me ido muito bem. A minha quarta Champions, e por isso estou muito contente. E o Golden State, velho, tipo assim, ele é um time grande, mas tinha muito tempo que ele não aparecia no cenário, assim, e agora que apareceu um patrocinador bom, né, uns 2-3 anos pra trás, aí o time reviveu, né, começou a contratar um jogador bom e tal, e agora tá um time, tipo assim, eu acho que um dos melhores, se você for olhar no geral, véio, eu acho que um dos melhores times da NBA, da história da NBA, é esse time do Golden State, velho. Eu acho, velho. Eu, tipo assim, eu não acompanho tanto, não, mas eu. Se você olhar no geral, velho, os caras jogam muito, velho. Tem muito cara bom, tem. Pode ganhar essa NBA aí com. Como é que fala? Ganhar sem perder nenhum jogo no playoff, velho. Coisa que nenhum time na NBA conseguiu fazer até hoje. É, peraí, vocês vão ter que meter um 4-0, né? Ele teve 73 vitórias na temporada dessa. Acho que foi nessa agora? Foi 76, perdeu 15 jogos. Acho que foi a melhor temporada da história da NBA. Então, tipo assim, a gente pode até considerar, véio, o Golden State um dos melhores times da história da NBA. Véio. Mas tem que ganhar, né, aquele. Olha o negócio seguinte, velho. É um negócio que é muito doido, esse negócio que esses caras monta time, coisa e tal. Os draft, né, velho? Os draft, eles deixam o basquete meio equilibrado, né, velho? Eu não sei como é que. Tipo, porque a NBA, se o Golden State tá fazendo tipo Barcelona e Real Madrid, né, velho? Vão contratando todo mundo aí, vão montar panela. Eles podem fazer isso, Luiz? Como é que funciona isso? Tem uma regra de fair play financeiro. Você pode contratar dentro do limite de salário lá da NBA, por exemplo. Falar um valor aqui. Você pode gastar 200 milhões em salários. Anual, né? No anual. O time do Golden State só pode gastar mais. Não pode gastar mais que isso. O que os times. Esses times que são mais fracos fazem é pegar jogador novato e comprar esse jogador, né, que é o, no caso do draft. Aí acaba que gasta mais para contratar esses jogadores novos do que para renovar o contrato dos jogadores, né? O Golden State não, ele não prioriza o draft, né? E prioriza só renovar o contrato do jogador, velho. Que, tipo assim, ao meu ver, é o mais certo, né, velho? Que assim, os caras não querem nem saber de jogador novato, não, velho. O time, com esse time que os caras têm, é só ficar renovando o contrato e vai levando. Só que vai chegar uma hora que o contrato do, tipo assim, por exemplo, um jogador lá que é mais. O Klay Thompson, por exemplo, vai ser. O contrato dele vai ser alto. Aí o time do Golden State não vai ter dinheiro pra bancar por causa do fair play lá financeiro. Uhum. Aí ele vai ser obrigado a mandar o Klay Thompson embora e trazer um jogador de valor mais barato, né? De salário menor, né? É o que a maioria das vezes acontece. Só que o time do Golden State, velho, ele tem um patrocínio bruto, velho. Então, tipo assim, ele meio que. Ele não perde esse fair play financeiro dele, velho. Quase que, tipo assim, ele sempre estoura o fair play financeiro. Ele chega sempre no limite lá de. No máximo, não tem problema, velho. Porque os caras têm dinheiro pra bancar, né? O negócio, eu acho, é tipo assim, porque a NBA, ela, tipo assim, ela divide toda a verba, ela divide entre os clubes, se eu não me engano, algo assim. E os clubes podem ter uma renda extra, igual o Luiz falou, patrocínio, não sei. Uhum. O lance do draft também é a escolha dos novos talentos. É. A ordem de escolha depende do desempenho da última temporada, né? É. Os times que foram melhor, eles escolhem por último. Isso. É. Tem o lance do sorteio, mas geralmente os que foram melhores escolhem por último. Isso garante um equilíbrio, né? Porque os caras que foram pior na última temporada, às vezes, pode pegar um jogador melhor. Porque ele tem a chance de draftar primeiro. Às vezes, pegar um cara de fora, entendeu? Um cara melhor. Então, isso também influencia no equilíbrio. O que acontece com o Golden State, velho, é que, às vezes, ele pode ter até um dinheiro. Tipo assim, ele pode até querer pegar um jogador novato, por exemplo. Ele vai lá e dá o Klay Thompson pro time, né? Um time lá que vai ser primeiro ou segundo no draft. Aí ele vai lá, ó, toma o Klay Thompson pra você pela primeira ou segunda vaga. Só que pro Golden State não é interessante, velho. Porque o time aguenta, consegue pagar o salário do cara ainda, entendeu? Então não tem por que ele passar jogador pro outro time pra pegar jogador novo, né? Mas esse lance é da NBA, né? Nas outras ligas não acontece isso. Tem troca também de posição de draft, velho. Tipo assim, os caras costumam dar jogador bruto, né, velho? Não dá, tipo assim, vou dar um jogadorzinho na reserva aqui por uma posição boa no draft. Aí os caras nem aceitam, né, velho? Porque não compensa, né? Então, isso com qualquer draft nos Estados Unidos, até de NFL tem isso, né? Tem, na NFL tem também essa troca que os caras podem fazer. Ah, tem um filme sobre isso. Esse negócio de draft. O cara pega esse não lembro o nome do filme. O cara pega três jogadores aí no primeiro round do draft da NFL. Ele consegue lá fazer as trocas, né? Ele pega, tipo assim, o primeiro, o terceiro e o quinto jogador, velho. E ninguém na história da NFL tinha conseguido fazer. O filme é massa, velho. Eu vi o filme, esse filme é doido mesmo, velho. Você assistindo esse filme, dá pra você entender melhor esse parada de draft, né? Aí, ó, chama A Grande Escolha, que chama o filme. Isso. Aí, esse filme é bom pra quem tá querendo entender como que funciona o draft, porque ele explica direitinho a história, e é uma história real, né? E é muito interessante que ele consegue fazer um monte de doideira lá, que é legal, né? Que a maioria dos times fazem. E acaba dando certo lá pra ele e tal. É bem, bem interessante a história do filme e o filme. Te considera o maior jogador da história da competição? Depende, como quiser analisar. É o meu ano, o meu quinto ano consecutivo, sou o melhor marcador desta competição. Sou o recordista também de golos desta competição. O melhor, não sei, se não sou eu que tenho que dizer, mas obviamente que a Champions é uma competição que eu gosto. Em especial, e tem ido muito bem, a minha quarta Champions, e por isso estou muito contente. Não, deixa eu só puxar para outra coisa aqui, que vocês falaram de filme aí. Vocês curtem ver filme, esses tipos de filme, de esporte, essas coisas assim? Ah, é um filme bom, a gente assiste, né, independente se é esporte ou não. Porque eu gosto pra caramba, velho. Tem muitos filmes de esporte que eles têm muita mensagem motivacional, né? Uhum. E as histórias, assim, dos personagens também... de superação. E... Então, eu gosto de filme de esporte, mas não é que conta a história de um atleta, por exemplo. Porque eu acho que sempre isso a realidade supera, tá ligado? É eu gosto de detalhe. Também, né? É, porque é tipo, tô dando só um exemplo. Você vai fazer um filme do Pelé. Como é que você vai fazer um cara fazer o drible do Pelé, tá ligado? Vai sempre superar. Mas eu acho que você contar a história, tipo assim, dos bastidores, sobre o Pelé. É, normalmente os filmes assim não contam, não, tipo, não mostram o cara praticando um esporte, mostra os... Isso. O que aconteceu pra ele chegar até lá. É, mas eu não tô falando de filme de um jogador específico, não. Uhum. Ah, tem aquele do beisebol também, nossa. É, O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. Isso que eu ia falar, esse filme é... Esse filme é foda demais, velho. Ah, tá, é do, da Major League. De beisebol, né? É. É, do beisebol, uhum. É. Massa também. O Homem que Mudou o Jogo. Moneyball, em inglês. E é legal, e igual a gente fala, velho, é legal que a gente entende, que, assim, pra quem não entende, velho, ver esse filme é legal, véio, porque você acaba que você vai querer... Ele é bem explicativo e tal, não é, né? Você entende bastante da regra, né? Porque o filme, ele não é sobre o jogo em si. Uhum. Porque eu também não tô falando daqueles filmes, assim, que o cara, no último minuto, faz a cesta e... Ah, não. Não é isso, não. Entendeu? Não é esse tipo de filme que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, Duelo de Titãs. Com o Denzel Washington. Denzel Washington. Ah, aquele filme é muito foda, velho. Que ele vai treinar um time de colegial, uhum, de futebol americano, que Nossa. Na época tinha apartheid, né? Aí eles juntam as escolas e tal. Esse filme é muito bom, velho. Tem um outro também que os caras sofreram acidente de ônibus, morreu quase de metrô, já treinado novo pra cidade. Futebol americano. Com o cara, eu lembro dessa história, mas não tô lembrando muito do filme. Ah, lembrei o nome do filme, Somos Marshall. Te considera o maior jogador da história da competição? Depende como quiserem analisar. É o meu quinto ano consecutivo, sou o melhor marcador desta competição. Sou o recordista também de gols desta competição. O melhor, não sei, se não sou eu que tenho que dizer, mas obviamente que a Champions é uma competição que eu gosto. Em especial e tem-me ido muito bem, a minha quarta Champions, e por isso estou muito contente. É porque eu não entendo muito de... A gente estava falando de basquete, eu não acompanho muito basquete, não. Acho que a única vez que eu acompanhei mesmo foi a NBA, que acho que o Golden State ganhou, que foi pro sétimo jogo, acho que foi ano passado. Foi ano passado. É, foi o único que eu acompanhei, tipo, tudo. Foi ano passado. Foi desde o começo. Tipo, não entendi muita coisa também e achei massa, só que esse ano não, acabou que não deu pra acompanhar. O foda é que é um jogo até do outro também, tipo assim, os caras jogam segunda, quarta, domingo, terça, nossa senhora, eles arrumam confusão pra jogar e... Um negócio que eu demorei pra entender foi aquele negócio das conferências, velho. Eu só entendi por causa do futebol americano. Ah, isso também é massa. Mas ô Denis, o lance das conferências... É porque, tipo, eles dividem como se fossem duas chaves. Aí tem a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Você sabe o que é Leste e Oeste deles? Califórnia e Nova York. Eu sei, isso eu tô ligado. Eu sei por causa do futebol americano. Só que, tipo, é igual. Só que igual é no futebol americano. Tem time, velho, que não é todo ano que os mesmos times se enfrentam, Fraga. Por causa disso. Por causa das conferências. Tem, porque tem as classificatórias dentro das conferências, né? Isso. É isso aí que eu ficava perdidaço. Mas eu acho que na temporada regular todo mundo joga contra todo mundo, né? No basquete? É, tem isso mesmo. São mais de 72 jogos aí. Né? No basquete. No basquete pode ser. Mas no futebol não. Tem time que fica tipo 3, 4 anos sem enfrentar o outro. É, mas é porque também, né, velho? O basquete são quantos jogadores que viajam, deve ser lá uns 15 jogadores no máximo, que viajam pra de avião, mas você vai levar um time de futebol americano de um lado pro outro. Nossa, é, né? É um avião praticamente, você vai precisar fretar dois aviões, né? Então, meio que os caras fazem isso pra ficar mais você próximo. Leva um avião, você leva o quarterback, aí o resto você leva o time lá, aqueles, né? Que quarterback é importantíssimo. Olha uma loucura, não, rapaz. Você acha que o Tom Brady viaja um monte de gente dentro do lado do avião, tipo assim. Já, nossa, tipo particular. Agora, o time do Orioles tá correndo risco de ganhar, véio, esse jogo aí, porque tá 53 a 49, véio. 55. Aqui, ó, deixa eu ler o regulamento aqui, só pra esclarecer. A NBA tem 30 equipes divididas em duas conferências, a leste e a oeste. A conferência leste possui 15 equipes divididas em três divisões, do Atlântico Central e a Sudeste. A Conferência Oeste possui 15 equipes divididas também em três divisões, do Pacífico, Sudoeste e Nordeste e Noroeste. Todas as equipes jogam duas vezes contra os times da outra conferência e jogam três ou quatro vezes contra os times da mesma conferência. Após 82 jogos de cada equipe, os 8 melhores times de cada conferência jogam os playoffs. Os playoffs são jogos sempre dentro da mesma conferência, ou seja, faz o chaveamento dos 8 de cada conferência e eles se enfrentam até sair o campeão de cada conferência, que é o caso que chegou. O Cleveland é de uma conferência e o Golden State é de outra conferência. Aí eles se enfrentam para ver quem que vai ser o campeão da NBA. E tem a parada também que eles incentivam muito esporte, né, velho? Acaba que tem, tipo, muito time, muita gente querendo jogar e eles, sei lá, tipo, acaba meio que querendo não agradar todo mundo, mas colocar, tipo, todo mundo pra participar, sabe? Mas eu acho que eles fazem isso, eles dividem pra, igual, pra ficar mais fácil mesmo a logística, né, velho? Porque igual é melhor você jogar uma temporada perto ali, tipo assim, né? Vamos jogar, por exemplo, na Califórnia. É, tipo assim, se jogar 30 jogos perto do que se jogar, tipo, 20 viajando o país inteiro. Um do lado do outro e tal, né? É, mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né? No Campeonato Brasileiro é meio parecido. Tipo, os caras do Norte e do Nordeste, que são estados mais pobres, eles não têm a mesma qualidade financeira e acaba que o time não aguenta viajar. Isso também pesa muito, se você for analisar. Isso pesa muito. O time, por exemplo, o Sport, que é lá de Pernambuco, o gasto dele com viagem é muito maior do que os outros. Aí ele deixa de investir naquele dinheiro ali de viagem numa outra estrutura. Do que um time, por exemplo, Rio, São Paulo, ele praticamente assim, faz metade da temporada. Metade dos jogos, ou sei lá, 80%, ele quase não vai viajar longe. Ele vai viajar São Paulo, uma hora de avião. É. Deu Santa Catarina. Sim, tá muito perto se você for comparar. Avião é 2 horas. É, só que repara pra você ver. Não é viável você ter, por exemplo, um time em Manaus disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, tipo, uma viagem daqui do Sudeste pra Manaus é, tipo, muito longe. E se eles tiverem que jogar um jogo em casa e um fora, eles vão gastar praticamente o dobro do que os outros times gastam. Aí eu acho que, tipo, o Campeonato Brasileiro peca um pouco nisso aí, velho. Ah, mas um negócio é realmente que eu não sei se tem como fazer alguma coisa em relação a isso. É o tipo de coisa, vamos supor, se dividisse os... Eu não acho que no Brasil daria pra dividir por Norte e Sul. Realmente eu não acho que daria. Porque eu fico imaginando Norte e Sul. Beleza, você vai colocar São Paulo pra Minas Gerais pra cima e São Paulo Rio pra baixo. Eu não sei, velho, como é que faria essa divisão. Não, eu boto fé. É uma coisa tipo a se pensar mesmo, mas se você for reparar, os times da Série A do Campeonato Brasileiro é tudo Sudeste pra baixo. Deve ter, tipo, tem um Sport que é um no Nordeste. Ah, tem mais, né? Tem Bahia. Não, o Sport é um no Nordeste. Ah, mas Bahia tá aqui embaixo, né? Bahia tá colado em Minas, pô. O negócio Bahia é... Bahia é Nordeste, tô doido. Não, sim, é Nordeste, mas Bahia tá perto de Minas ainda, se você for comparar com onde o Sport tá, lá em Pernambuco. Tem um negócio também, cara, se você for olhar, pra ir pro Norte, pra esses lugares assim mais afastados aí, nem avião chega direito no lugar, velho. Porque, tipo assim, pra você, vamos supor, imagina que o time é lá do Rio Grande do Sul. Ó que desespero. Time lá do Rio Grande do Sul, aí tem que fazer uma escala em São Paulo, aí vai ter que fazer uma escala em Goiás, aí vai ter que fazer uma escala no Maranhão, e depois vai ter que fazer, pô, pra chegar no... É, o voo é muito longo, velho. Então, é difícil também, velho, pro até pros times virem pra cá, né, quanto os times brasileiros, os times que tem mais condição ir pra lá jogar, velho, não é fácil não, velho. Eu não tenho a mínima ideia, eu já pensei sobre isso, mas eu não tenho, eu não sei dar solução pra isso não, viu? Mas, tipo, é um fato, se você for olhar o time da Série A do Campeonato Brasileiro, é sudeste pra baixo, deve ter tipo, sei lá, três times que é mais pra cima ali. Mas não é só o Brasil que fica, como é que fala, tem esse tipo de problema não, cara. Vocês estão falando aí de que um time é mais favorecido, um time é mais, tem mais estrutura e tal. Até na Alemanha, velho, tem um time, velho, uma região lá da Alemanha. A Baviera é rico pra caralho, velho. Aí, tipo assim, a Baviera tem um monte de time lá, velho. E um monte de time conhecido, né, que disputa o Bayern da Baviera, né? Aí os times mais lá pra cima, velho, que é os lugares mais... Antiga Alemanha Oriental. É, Antiga Alemanha Oriental, velho. Tem um time só na Série A, ou então tem dois times só, entendeu? Eles não conseguem montar um time pra competir, né, com esses times. Te considera o maior jogador da história da competição? Depende, como quiserem analisar. É o meu ano, o meu quinto ano consecutivo, sou o melhor marcador desta competição. Sou o recordista também de gols desta competição. O melhor, não sei, se não sou eu que tenho que dizer, mas obviamente que a Champions é uma competição que eu gosto, em especial, e tem-me ido muito bem. É a minha quarta Champions e por isso estou muito contente. Vamos falar de Champions agora? Pode ser. O que a gente tem que falar? Não sei. Ué, velho. Pra mim, Cristiano Ronaldo já é melhor do mundo de novo. Sim, acho que inevitável, né? Velho, eu não sei como é que vai ser a ano que vem. Quando que fecha a temporada? Porque tem Olimpíada, tem Copa do Mundo, né, velho? Aí depende de quem ganhar a Copa do Mundo. Não, a temporada acaba quando a Copa do Mundo começa. Ah, é? É, a temporada acaba em julho. Ah, é, ano que maio, vem vai ter a uma... Copa em... Mas junho, vai ter uma mudança, velho, da vai ter uma mudança aberturas. Ano que vem, velho. Ano que vem o melhor do mundo vai ser definido, tipo, no meio do... No final da temporada. Acho que é no final do ano, né, não? Não. Vai começar a temporada agora, a próxima temporada. Vai ser no meio do ano a premiação, não, então. Não, no fim da temporada que vai ser a temporada... Jogo. Então, caramba, a temporada termina no meio do ano, velho. Porque a premiação é sempre no meio da... Vai ganhar agora, o Cristiano Ronaldo vai ganhar agora em janeiro. Em janeiro, não. Em dezembro. Depois ele vai ganhar no meio do ano, entendeu? Aí vai ser meia temporada só a próxima. É, vai ser tipo só meia temporada. Mas aí já vai estar definido. Tipo assim, começou a primeira... essa temporada já agora... Já tá valendo de agora. Já acabou, velho. Já acabou. O Cristiano Ronaldo ganhou. Ele vai ganhar em janeiro, né? No caso, o prêmio. Em junho, em julho, né? Vai ter uma outra que vai pegar o final da temporada. Ele vai, se ele for jogar pra caralho, ele vai ganhar outra em julho. Ele vai ganhar duas no mesmo ano, entendeu? O que eu tô falando do Cristiano Ronaldo não é nem questão de ganhar melhor do mundo, não, velho. É assim, não tem, velho. O cara tá jogando demais, velho. Ele tá jogando muito. Você acha? Eu acho, velho. Não, eu acho que ele já jogou melhor. Oh, joga muito, joga muito. Sabe uma coisa que eu reparei do Cristiano Ronaldo? Nesse ano, pelo menos, ano passado eu não tinha reparado isso, não. Eu sempre achei o Cristiano pipoqueiro na final. Ele sempre tava bichado, né, velho? É, ele nunca resolvia na final. Esse ano ele resolveu, velho. Jogou muito. Na semifinal, né, e na final ele comeu a bola, velho. Você viu o que o Zidane fez com ele a temporada inteira? Poupou ele, né, velho? O Zidane fez com ele o que ninguém fez, velho. Falou assim, ele é meio competitivo, né? E quer jogar todos os jogos e não aceita ser substituído nem ficar no banco. O Zidane falou, não, esse jogo hoje, por exemplo, já tinha um jogo ganho. Vamos supor, você ganhou o primeiro jogo, sei lá, da Champions de 5-0. Segundo jogo ele nem precisava de jogar, fraco. Tipo, o resultado já tava feito. Ô, Cristiano, você não vai jogar esse jogo não. Então você vai jogar só 15 minutos, meia hora, um tempo. Ficou poupando ele o ano inteiro. Aí ele chegou na final inteiraço e acabou com tudo, velho. É igual o Daniel Alves falou, né? Se deixar, o Real Madrid atropela, velho. E atropela mesmo. Uma coisa que eu reparei no Real Madrid esse ano também... Tipo assim, quando o outro time desiste do jogo, o Real Madrid vai lá e mete 3 gols, velho. O Real Madrid era muito Tipo assim, ele levava o jogo conformado, né? É, fazia gol. Agora não, agora eles estão igual. Não é querendo babar ovo, não, mas às vezes que o Barcelona enfrentou o Real Madrid, você não passou o carro, né, velho? Só que tem um negócio, né, velho? O Barcelona, a defesa dele, velho. Mas o primeiro jogo, o Casemiro comeu o Messi, velho. O primeiro jogo do espanhol. Mas o Casemiro comeu o Messi. O Messi não jogou bola aquele jogo. O Messi tá jogando tem muito tempo, né, velho? O Neymar tá carregando esse time nas costas, né? Não, o Messi só faz gol. Não, beleza, mas naquele primeiro jogo... Só faz gol, é ótimo. Ele nem gol ele fez, velho. Ele fez nada, o Casemiro só falou assim, fica quieto aí. E tentou tirar o Casemiro. Casemiro é um dos melhores jogadores do mundo. Quem diria? Ah, quem diria? Tá ensinando ele a jogar bola, né, velho? Sai o boneco de posto aqui. Ninguém queria ele aqui, velho. Ninguém queria. Aí quem quis pegar ele? Pô. Vai ser o próximo Felipe Melo agora, vai voltar, né, cheio de... negócio, vai avacalhar tudo. Coitado, Felipe Melo tem que comer muito arroz e feijão, né? Vai eliminar o Brasil da Copa do Mundo e... Acho que não, velho. Ele joga muito mais. Eu acho que o Casemiro não é estourado, não. E ele é novo, hein, velho? E outra coisa, véio, o Dunga botava muita pilha no Felipe Melo. O cara era louco, né? Botando pilha no Felipe Melo. Time pegador, não sei o quê. Eu acho que o Tite não é esse tipo de treinador, então o Casemiro não corre o risco. Esse risco aí de ter que ser volante marcador, volante que dá carrinho. Bater, não é o estilo do Tite, é jogar desse jeito. É, o Tite é o time inteiro, né, velho? Tipo assim, que não é um só que tem que... O time tem que se ajudar, né? É, um negócio que eu reparei no Real Madrid foi isso, velho. Tipo, o Real Madrid jogou com o Bayern nas quartas, não foi? Foi, então, foi. O jogo foi pra prorrogação, não foi o segundo jogo. Foi empatado. Aí o Real Madrid ganhou lá no prorrogação. Quando o Real Madrid fez. É, só que quando o Real Madrid fez 2-1 na prorrogação, o Bayer, tipo, desistiu de jogar, né? Ah, tamo eliminado, perdemos o jogo. O Real Madrid foi lá e meteu mais 2, velho. É isso que eu tô falando. O Real Madrid ele não para de jogar. Ele joga enquanto o juiz não apitou o fim do jogo, velho. Ali o Bayern de Munique tinha empatado, tava ganhando, deixou o Real Madrid empatar, aí o... Teve um expulso. Aí eu, tipo assim, matou o time do Bayern de Munique, velho. Aí foi pra prorrogação, quando foi pra prorrogação, velho, eu pensei assim, ó, time do Real Madrid não aguenta não, velho. Ó, o time do Bayern de Munique não vai aguentar mais não, velho. E foi o que aconteceu. Beleza, Luiz. Só que qualquer outro time no mundo fez 2-1, o time administra o resultado. O Real Madrid parte pra cima, filho. Ele não quer saber se já tá resolvido. Ah, velho, o Barcelona também faz isso, velho. Sempre, quando consegue, né? Eu vi o Real Madrid fazendo muito isso esse ano, velho. Contra aquele time lá também do Atlético de Madrid. Quando o Ancelotti, que era técnico do Real Madrid, acontecia isso. Tipo, eles começavam a perder, eles iam lá e tipo, desistiam do jogo. Depois que o Zidane assumiu, que ficou assim. Tanto é que o Ancelotti tá lá no Bayern e eles fizeram isso lá. Quando tipo, tomaram outro gol, falou tipo assim, perdemos. E praticamente entregaram o jogo. Isso é a mão do treinador. Ancelotti que deixou entregar. E o outro time, geralmente, quando percebe que o adversário tá entregue, o jogo tá ganho, os caras tiram o pé. É, vão poupar aqui e tal. Já olha pro juiz, assim, entendeu? O Real Madrid quer nem saber, fi. É bola pro gol, entendeu? Tchau. Cê também se no Real tá lá o Cristiano, né? O Messi tava com mais gol que ele na Champions. Ele tá lá com a oportunidade de fazer mais gol, por que não, né? Te considera o maior jogador da história da competição? Depende, como quiserem analisar. É o meu quinto ano consecutivo. Sou o melhor marcador desta competição. Sou o recordista também de gols desta competição. O melhor, não sei se não sou eu que tenho que dizer, mas obviamente que a Champions é uma competição que eu gosto. Em especial, e tem ido muito bem, a minha quarta Champions, e por isso estou muito contente. Agora, vocês acham que o Cristiano Ronaldo ainda está ligando muito para o Messi? Depois dessas duas temporadas? Ah, viagem, mas o que mais pensa no Messi? Eu acho que não pensa no Messi. Eu acho que ele pensa, tipo assim, eu tenho que ser o cara que fez mais gol aqui nesse campeonato, eu tenho que ganhar isso aqui, Fraga. Não no Messi, porque eu acho que já tem gente melhor do que o Messi hoje no Barcelona, que no caso é o Neymar. Eu acho que ele só não quer ficar pra trás. Mas o negócio que o Cristiano Ronaldo, véio, ele vai ser sempre comparado ao Messi. Ele nunca vai ser comparado ao Neymar. Véio. Será? Não, eu acho que ele já pode ser comparado ao Neymar já. Não, beleza, cara. Mas aquela pressão, velho, dele jogar bem na temporada, assim, fica mais. Se você pensar bem, véio, é por causa do Messi, velho. Não é por causa do Neymar, entendeu? O Neymar, não, sei lá, velho. Ele tá quase chegando no nível dos caras. Ele tá jogando, assim. Ele decide muito jogo, ele faz muita diferença em alguns jogos. Pro Neymar chegar perto desses caras, tem que sair do Barcelona, velho. Ou sair da sombra do Messi, né? Mas e pra onde? Mas o que falta pra ele é o Manchester United da vida, pra ele. Será que vai ser? Não tô falando se ele vai se dar bem ou não. Mas pra ele chegar nesses caras... Ô, velho, o que acontece? Neymar no Barcelona, se o Messi ganhar a Champions League, pô, o Neymar pode ser o que for. O Messi vai ganhar o melhor do mundo e não. Ele vai ter que correr atrás do dele, né? Não ficar na sombra. É, velho. E não adianta ele correr atrás do dele, porque se ele correndo atrás do dele, ele vai estar fazendo o Messi correr atrás do dele também, entendeu? É, exatamente. Né? Não, no Barcelona ele não tem chance nenhuma, velho. De igual. Ele sempre vai estar ajudando o Messi a ser campeão do melhor do mundo. Mas vocês veem, assim, agora uma pergunta aqui. Vocês veem um time que o Neymar poderia jogar? O Manchester United é um time que daria certo aí, talvez. Pra mim, são dois times: o City e o United. Bayern de Munique? Bota aí no Bayern de Munique, porra! É um Bayern. Ah, não, o Bayern de Munique não iria, não, velho. Não, o Bayern não. Neymar não funciona com low profile do Bayern, não, velho. É, eu também acho que não funciona com o Bayern, não. Neymar é muito estrela pra estar no Bayern. Mas o Bayern de Munique. Ué, sei lá, cara. Saiu o Robin ali e entrava o Neymar, porra. Eu tô falando que o Bayern de Munique não merece o Neymar, não tô falando que o Bayern é pequeno. Tô falando que o Neymar, ele é o tipo de jogador que tem que ficar naquele clube que. Mídia fica em cima, tá ligado? E o Bayern, ele é meio... O Bayern de Munique não tem meio isso. Meio fechado. É... Alemanha, né? É time alemão, porra. É, que, assim. Exatamente. É. Mas, assim, se o futebol italiano hoje tivesse, igual, por exemplo, na época antes do Kaká, mais ou menos, eu acho que o Neymar encaixaria muito bem no futebol italiano. Mas o Neymar tem um problema pra ir pra Itália, que na Itália a defesa dos caras, tipo, os zagueiros são muito de bater, zagueiro e volante. Isso aí atrapalharia ele um pouco. Ah, né não, velho. Ah, é, não, né, naquela época era, velho. Mas o Cristiano Ronaldo, cara, o Cristiano Ronaldo jogou na Inglaterra lá, apanhava pra caramba e foi e destacou, depois foi pra Espanha e tal. Tipo assim, isso não atrapalhou muito não, velho. Mas olha a diferença dele pro Neymar. É, mas não compara a quantidade de gol que fez na Espanha com o que fez na... Ele fez muito... É muito mais fácil fazer gol na Espanha do que fazer na Inglaterra, né, velho? O Cristiano Ronaldo é esforço físico, velho. Mas ele jogava muito, velho, na Inglaterra. Mas você vê o corpo que ele tem hoje? Ele é um cara que é muito mais... Que isso, Deus? Ele é um cara que é muito mais pegar a bola e correr, aguentar o zagueiro, trombar com ele pra aguentar chutar pro gol, véio, do que o Neymar. O Cristiano não dribla não, velho. Sim, ele não dribla. Agora, se um zagueiro trombar com ele, ele continua Mas correndo ele é rápido, com a bola. Né, ele não cai, entendeu? Ele é muito rápido. Você vê aquele gol lá que ele fez, os dois gols que o Cristiano Ronaldo fez, aí foi, tá doido, velho. O cara muito rápido, velho. Muito, tipo assim, pensou numa coisa, já correu, tá, foi lá, fez o gol, já... Cruzou na área e já tava lá dentro do gol, já jogando pra dentro do gol, tá doido. Ele é atleta, né, velho? Ele é super atleta, né? Fora de sério. Eu acho assim que o muito lance de ter a rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo é porque o Messi é mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo. Tem muito, não tem, né, velho? Não tem comparação. Tem discussão. Só que hoje, pra mim, o Cristiano Ronaldo é mais jogador que o Messi. Ele tá jogando mais que o Messi. O posicionamento do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não corre errado. Ele sempre tá no lugar certo. E quando sobra ele com bola dentro da área? Independente se tem zagueiro ou goleiro lá na frente. Ele cruzamento na área, velho. Ele tem posicionamento de manual, velho. Ele entra atrás do zagueiro nem vê ele. Então, tipo, isso aí não tem como comparar. O cara tem técnica, ele não é driblador, ele não vai partir pra cima, mas ele tem a técnica de estar no lugar certo na hora certa. O jogador do Real sempre acha o Cristiano Ronaldo, porque o cara sempre... O fundamento básico dele é muito avançado. É mais mérito do Cristiano Ronaldo do que os mesmo dos jogadores lá que jogam a bola pra ele, né, meu? Eu acho assim, né? Você, às vezes... O cara é bom, velho, joga a bola certinho e tal, mas o Cristiano Ronaldo sempre tá no lugar certo, velho, então não tem jeito. É, velho, a gente tem que falar também que o Marcelo também... Marcelo... tá jogando fino, né, velho? Se tivesse... Barcelona tivesse uma lateral igual o Marcelo... Teve o Daniel Alves, muito simples. Mas nem se compara, né, habilidade de um com o outro. É. Aquele gol que o Daniel meteu na Juventus lá na semifinal, você é louco, aquela pedrada que ele pegou sem pulo. Mas o Marcelo é muito mais habilidoso, você é louco. Eu prefiro ter o Marcelo no meu time que o Daniel Alves. Ah, os dois são muito foda. Um é esquerdo e outro é direito, né, velho? Você pode ter os dois. Você pode ter os dois. Não, mas se você quiser escolher um, se você tiver que escolher um, eu prefiro escolher o Marcelo. O Marcelo não é novo, né? O Daniel Alves também não. O Daniel não marca, né, velho? Exatamente. Se o Daniel pelo menos marcasse, já ajudava. Mas o Daniel não marca, então. Mas o Daniel sabe atacar. O Daniel sabe atacar bem pra caramba, velho. Mas aí que tá, o Marcelo ataca melhor do que o Daniel. Então se o Daniel defendesse melhor do que o Marcelo, aí você poderia equilibrar a balança. Mas os dois na defesa não são tão. O Daniel também, velho, ele teve a sorte dele ir pra um time que a defesa já tava, tipo assim, né, bem postada pra caramba, velho. Ele foi pra Juventus, aí e o time da Juventus já tava pronto pra ele. Juventus joga com três zagueiros, o Daniel é ala. Mas a Juventus tava pronta pra ele já, cara. Ele não teve que se adaptar pra melhorar, pra jogar no time e tal. Eles, né, isso ajudou demais aí ele se destacar esse ano. Diferente lá depois da saída. Acho que o time da Juventus, cara, se igual o Cleveland Cavaliers, né? Se o time da Juventus pegasse qualquer outro time na final, eu acho que ele ganharia, velho. Só pegou um. Não, acho que o Barcelona também, acho que daria um. Mas assim, o time da Juventus também era um time massa, cara. E só que pegou né, o melhor time do mundo, na minha opinião, né, velho? Eu não tô querendo desmerecer o mérito do Real, que nem tem como fazer isso. Mas a Juventus jogou fora da casinha dela, na boa, velho. Jogou muito estranho, velho. O time do Juventus não gosta de jogar recuado. Foi pra cima igual um louco, tá ligado? Foi estranho o jogo, foi muito estranho. E sabe o que foi mais estranho? A Juventus não tomou mais de 2 gols em nenhum jogo da Champions. Nem. Velho, a Juventus jogou muito aberto, velho. Até estranho, antes de tomar o primeiro. Eu não acho que jogou muito aberto, não. Eu acho que eles jogaram, pelo menos no primeiro tempo. No primeiro tempo eles jogaram ali do jeitinho que eles jogavam. Isso, todo o mundo primeiro atrás. Gol foi contra-ataque, velho. Sim. Tava tudo escancarado. Mas eles estavam todo mundo atrás. Todo mundo atrás. Eu não acho, não acho não. Enfim. Seu coração tá partido, Alisson. Você torce pra Juventus, né? Eu gosto da Juventus, eu gosto da Juventus, mas eu sabia que era difícil, velho. É, muito difícil, né? Não tem lógica. Ô, cara, a gente tava comparando peça por peça. Acho que o Barcelona. O Barcelona, tô viajando. O Juventus. Barcelona só tem, é bom também. Tipo assim, se juntar os dois times. Você pode colocar o Buffon no gol, os zagueiros pode colocar o Chiellini, que eu acho melhor que o Varane. Varane é muito novo, né, velho? E no ataque você pode colocar o Dybala no lugar do Benzema e o Daniel Alves na direita. O time da Juventus não tinha um cara assim que destacava tanto igual o Cristiano Ronaldo, né? E ele foi o grande diferencial da final. Eu acho que ele tipo assim, ele fez a diferença e o time da Juventus não tinha ninguém pra fazer a mesma coisa que ele fez, né? Muito pode ser esse lance aí que o Denis tá falando de ter poupado o Cristiano. Ele chegou em Eu acho que foi mérito do Zidane. Sim, foi muito mérito, na mão do treinador, né? Porque igual na Eurocopa do ano passado, né? E não jogou, ele praticamente não jogou. Quem fez foi o Éder. E Portugal levou o título meio na sorte, velho. O Éder que entrou e fez o gol. Foi assim, aquela coisa. Portugal matou o jogo. Assim, foi apertado e eu achei que Portugal ia perder. Eu tava torcendo pra Portugal, né? Porque você tem tendência a torcer pro time mais fraco. Eu não gosto de Portugal, não. Não tem nada contra. Colonizadores, filho da puta. Eu tenho tudo. Que isso.